rei, sirva a Deus e não esse mundo imundo. Aos olhos humanos não tenho nada e vou possuindo tudo. Se julgo inteligente, no final eu vejo estrago. Ensino sabedoria, cego, cego, se joga no buraco. Quem se confundiu comigo, que estou servindo ao Senhor. Me julgam pela roupa, pelo passado, eles não têm amor. De repente, boom, que será que aconteceu? Hoje tem festa no céu, mas um homem que renasceu. Podem falar mal de mim, só não podem ter razão. Eu sou uma LV, permaneço de pé, só lendo a visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Vem mudar a concepção do que acham de você. Suas atitudes no passado tá muito difícil de reverter. Como antigamente eles me viam como ateu, hoje tem que reconhecer que eu sou servo de Deus. Vários mãos na alegria, colado mesmo é por dinheiro. Quando vem a luta, vem quem aventura e que é verdadeiro. Independente da altura, gigante sem poder derrubar. Se me jogarem na fornalha, Cristo de lá vai me tirar. Em mim cai fogo do céu e a palavra de Deus atua. Mudança radical, mas não entendes, é loucura. Quer saber como é que é ter vida com Deus? O meu futuro eu já escolhi, agora você escolhe o seu. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho, com uma nova versão. A LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Na hora certa, caiu por terra. Vários baratos estranhos, mas onde for a cruz carrega. Abro os olhos e vejo visão limitada do fracassado. Prazer não saber um dia sonhar com a vida tranquila. Não quer saber, vive a vida, sai da miséria. Conversão, poder maior, riqueza que o mundo carrega. Que o mundo carrega. Salvação, sabedoria, com as palavras daí se tira. Fruto de cada árvore, quem é servo, quem é suicida. Senhor se faz presente, não em imagem de pedra. Mas nos loucos como a gente, que rejeita a droga e a bebida que nos é ilícito. Pra adorar Deus vivo, Abraão mataria seu próprio filho. Teste sua fé como um servo do Senhor. Satanás tá lá embaixo, cê continua voador. Quem não sabe a quem serve, tira a tapa do meio da cara. Veja a verdade que liberta e a palavra se concretiza. O nome de Deus impera. Já senti o que é ruim, conheci o outro lado. E hoje eu tenho prova de que Deus tá desse lado. Tá desse lado, Deus tá desse lado. Tá do meu lado. Levanta e anda, ho! Com uma nova versão, a LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda, ho! Com uma nova versão, a LV chegou, sou sangue, permaneço na visão. Levanta e anda.